O, O, U, U, E, U, eu. Eu? Eu sou um jumento. Não sou bicho de estimação. Não tenho nome, nem apelido, nem estimação. Sou jumento e pronto. Na minha terra, também me chamam de jegue. E me botaram para trabalhar na roça a vida inteira. Trabalhar feito jumento, para no fim, nada. Minha pensão? Nenhuma cenoura. Acho que é por isso que às vezes também me chamam de burro. Eu nem me incomodo. Mas outro dia, eu estava subindo o morro com 500 quilos de pedra no lombo. Estava ali subindo quando ouvi um pai d'égua falar assim: "Mas que mula preguiçosa, sou!" Fui ver e a mula era eu. Aí eu parei. Mula é demais. E resolvi dar no pé. Tomei a estrada que leva à cidade e fui seguindo naquela escuridão, naquela humilhação, naquela solidão que nem sei. Eu não sou disso, não. Mas me deu uma vontade arretada de chorar e chorar e chorar aos soluços. E pensava com meus borbotões. Ai, ai. Jumento não é, jumento não é, o grande malandro da praça. Trabalha, trabalha de graça, não agrada ninguém, nem nome não tem. É manso e não faz pirraça, mas quando a carcaça ameaça rachar, que coices, que coices, que coices que dá. Jumento não é, jumento não é, o grande malandro da praça. Trabalha, trabalha de graça, não agrada ninguém, nem nome não tem. É manso e não faz pirraça, mas quando a carcaça ameaça rachar, que coices, que coices, que coices que dá. Farinha, feijão, carne seca, quem é que carrega? O pão, a farinha, feijão, carne seca, limão, mexerica, mamão, melancia, quem é que carrega? O pão, a farinha, feijão, carne seca, limão, mexerica, mamão, melancia, areia, o cimento, tijolo, a pedreira, quem é que carrega? O pão, a farinha, feijão, carne seca, quem é que jumento não é, o grande malandro da praça. Trabalha, trabalha de graça, não agrada ninguém, nem nome não tem. É manso e não faz pirraça, mas quando a carcaça ameaça rachar, que coices, que coices, que coices que dá. Pão, a farinha, feijão, carne seca, quem é que carrega? O pão, a farinha, feijão, carne seca, limão, mexerica, mamão, melancia, quem é que carrega? O pão, a farinha, feijão, carne seca, limão, mexerica, mamão, melancia, areia, o cimento, tijolo, a pedreira, quem é que carrega? O pão, a farinha, feijão, carne seca, quem é que carrega? O pão, a farinha, feijão, carne seca, limão, mexerica, mamão, melancia, quem é que carrega? O pão, a farinha, feijão, carne seca, limão, mexerica, mamão, melancia. Malandro da praça, trabalha, trabalha de graça, não agrada ninguém, nem nome não tem, é manso e não faz pirraça, mas quando a carcaça ameaça rachar, que coices, que coices, que coices que dá. Ih-oh!